Vovão 645, pronto para o táxi com 133 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Qual o POB, por gentileza? POB 133. Ok, 133. Está livre o táxi, voo no 645, via Pátio Índia, ponto de espera da 10. Chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, voo 645. Salvador, aproximação. Salvador, voo 645, tá pronto no ponto de espera. Voo 645, autorizado, aliar e decolar, pistão no zero, no vento no 70 graus, 8 nós. Autorizado, aliar e decolar, 10, 645. Europa 3858, acione a identificação, vou na Proditap para interceptar a chegada a mar e desça para 4000 pés o ajuste no 08. Direto Itap, descendo para 4000, o 645, decolado 30, controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, agora 645, boa noite. Controle de Salvador, agora 645, boa noite. Voo 1645, boa noite. Suba para a missa de voo 360, via saída da El. 360 na da El, agora 645. Controle Salvador, o voo 1645, pode voar direto Leda? Voo 1645, autorizado, direto Leda. Leda na proa, obrigado. Comando, boa noite, Tan 3662, transfere, a sua escuta certa a informação, Serra. Tan 3662, boa noite, acione a identificação, vista para nível de voo 060 via chega da Mari. 060 via Mari, 3662. Salvador, boa noite, voo 2043, entre as condições, solicita Guarulhos. Frequência 1251, alterne 133.95. Ok, chamo o centro 251, 3395, voo 1645, boa noite. Boa. 2043 autorizado, Guarulhos 360, decolando 10, primeira curva direita, Nadael Leda Motiba. É, e segue Papa Zulu 10 e o plano de voo. 5563 o controle, o transponder e 1208 o controle. Correto, 2043, fica pronto para o funcionamento. Agora conto pronto, obrigado. Tan 3858, desça para 2.000 pés, devido às restrições em ITAP, o ajuste no 018, autorizado a final ISS, foi responsabilizado. No 018, descendo para 2.000, não acusaram no procedimento, tá 3858. Europa 081, 104,000 feet, 28108. clear 4,000 feet, VNA 1018, Europa 081. Então, 3662, desça para nível de voo 050. Confirme 3662. Desça para nível de voo 050. 50, 3662. Então, 3662, inicie redução para 2009. Para 3662 autorizado, 2154. Ok, 2154. Autorizado o procedimento para o TAM 3858? TAM 3858 autorizado, reporte estabilizado. Usará estabilizado o TAM 3858. Europa 081, descend 3000 feet, QNH 101, 8, reduce your speed 2009. Ah, sim, please, Europa 081, reduce your speed 2009, descend 3000 feet. Reducing 2009, down 3000 feet, Europa 081. Então, 3662, desça para 4000 pés. 4000 pés, 3662. Oceano 6310, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada à malha. 0500, identificou a altura de voar Itapi para o 6310. Autorizado, direto Itapi, o Xana é 6310. Europa 081, descend 2,000 feet, 28101, 8 cleared, I left, at 3. Approach, posso saber chamar o cara? Ok, here, approach X-ray 10 ILS. Localizer, confirm localizer for 10 X-ray approach, and 2,000 descending, unit 1018, Europa 081. Tá, 3858, complete na LS, chame a torre, 118-95. 1895 para o TAN, 3858, chamará. 3120 para a ponte, colo no zero, descida saída Momo, transição de Lube, a primeira curva é esquerda, controle em 120 decimal 8, o transponder é 5562, azul 9002. Correto, chama pronto, puxa o seu nome, 9002. Vai chamar. Salvador, boa noite, esse é o TAN 3858, estabilizado, 10 X-ray. TAN 3858, avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus, 10 nós, altímetro 10-18. 10-18, ajustou, está autorizado pouso, 10, para o TAN 3854. Vamos diminuir um ponto no brilho do passe para o TAN 3854. Muito obrigado. Bravo 081, call tower, 118-95. 118-95, Robot 081, good day. Tá, 3662, desça para 2000 pés, autoriza da final ali, acertou e repassa a blizar. 2000, padaria estabilizada, tá, 3662. Gate is altimeter setting 1018. Continuum, QNH1018, Europa 3858, solos 4,6, libera a direita, Foxtrot, chame solo, 121 decimal 9. 219, vai chamar, o 3858. Como livrar na Fox, ok, senhor? Gente, libera na Golf, 3858. E a Golf, chama na 219. Tá, 3662, chame a torre, 118, decimal 95. Muito obrigado, uma boa noite. Boa. Padrão, boa noite, tá, 3662. 3662, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 662. Europa 081, report on the 8. Europa 081. Europa 081, check on the gear, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to 1, to land Europa 081. 3850, Alfa Juliette, seguinte 02. Alfa Juliette para 02, confirma? Correto, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette para 02, obrigado. Solo, Gol 2043 no 7 para pushback. Livre chama táxi 2043. Livre push, Gol 2043. Europa 081, ground at 48, making 2 and a half taxi, Foxtrot. Hold ground control, 1-2-1, that's Malina. 1-2-1 and a 5 by a Foxtrot, Europa 91, it's 081. Hold that taxi, go. Let's run a vacator, Europa 081. I'll call you, I will call you vacated, Europa 901. No 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 1, 9. Partiu, entra, volta, 3662, autorizado, porra. Investigate, report before Juliet intersection. By a Juliet, Europa 081. Report on Juliet, Europa 081. Okay, we'll call you over Juliet, Europa 081. Paulo Salvador San 9847, tem informação, guerra, autorização, confirme pronto para cópia, posição 05. 047, confirme, prepara-se da árvore, transição anexa, aguarde, frente, cópia. Frente, aguardando cópia, para 9847. Gol 2043 para o táxi com 114 a bordo, 4 horas e 20 para o Terno Galeão. Aero 43, livre táxi, adquirir sal e índio, com sugestão, torre 1 no 895, ajuste no 0 no 8. Gente, e a pátio índia, 295, quantidade no 0, 18, gol 2043. Juliet 1 approaching taxiway Juliet. Aeropacito 1, Juliet to gate 1-1. Juliet to gate 1-1, Aeropacito 8-1. 3662, Juliet, gate 03. Eu não entendi, poderia confirmar? Juliet, gate 03. Gate 03, obrigado. Tonos 847, copia? Pronto, Tonos 847. Tonos 847, com fins autorizados, nível 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida Arbor, após boa posição Alessa, intercepta Bezulu 21 e segue conforme a rota. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado com nível 360, decolagem da pista 1-0 com curva à direita na saída Arbor, transição Alessa, tranquilo 5575, controle 1208, está 9847, Bezulu 21. Tô no 847, correto, chama pronto, puxa acionamento no 05. Chamada pronto, puxa acionamento, tá no 9847. Salvador é o TAN 9847. 9847 para o senhor? Só confirmou uma modificação nessa aerovia, no, na aerovia do nosso plano ou não? A prevista era essa, apenas no 21, até o Tigir após Oscar, Papá, Vitor, Uniforme, Kilo e DCP. É, porque eu tinha aqui pela Uniforme Zulu 10. Só na frente, eu vou checar aqui no plano sistema. Obrigado. E, Salvador, muito boa noite. Xanar 63, 1-0, estabilizado. Xanar 63, 1-0, altímetro 1-0, 1-8, vento no 70 graus, 1-5-9, autorizado pouso, pistão 1-0. Pouso autorizado, pode reconfirmar o vento, por exemplo? 1-7-0 graus, 1-4-9. 1-7-0, 1-4-6. 1-7-0. Voo 2043, decolado aos 57, controle 120, decimal 8. 208, boa. Motor ligou 1043, boa. Voo 2043, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, via saída da EL. Se tiver que sair, efetuar a curva direita agora para sair na radial 198, para evitar uma formação pesada aqui na frente. Autorizado, após o desvio, voo em Leda. Leda. Pois não? A gente confirmou com o centro mesmo, também possui a mesma rota, o Pervolo no zero até o Tigir, após o Pivuk e DCT. É, então é a 10, não é a 21 que a senhora pagou pra gente, isso? Não, 21. É o Pervolo 21 até a posição Utigir, após a posição o Pivuk e DCT. Conforme pago é o que nós temos e que o centro também. Ok, então vai para o Fantulo 21, estacionado 5575. Obrigado, tá? Nada. 190, solo 59, direita 1219. Funcionário 6310, livro. 6310, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia. Eles já mostram que vai pro gol 043. Para controle. O gol 0043, boa de máquina. Matei a ficha do CI do gol 2043, autorizado Ledo. Ciência era só para evitar as formações que tem por aqui. Autorizado dos dias, gol 2043. 43, obrigado. Doutor, 2043, chama Centro Recife, engano 25.1. Um. 043, copiou o controle. Negativo, senhor. Centro Recife, em 1.25.1, bom voo. 25.1, muito obrigado, boa noite. Turno 096, sem restrições, desça para 2006, hoje destino 018. Autorizado LS, X-Ray, destino 0, reportando no utilizador. Descendo 2.000 pés, 2018, autorizado LS, gol 1.096. Se não lembra, ele está com pista autorizada, nível 105, na cola da pista 17, após a colagem primeira curva à direita, inicialmente a 1 no meu pé do corredor axé, após acende em coordenação com controle, é no farol da barra. Aciona 5570, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, a Xuxa agora no 018, chamou por 1895 para ataque, já terá autorizado o acionamento. Solo 9002 para o táxi, alterna Maceió com 3 horas e 10, somos 62 a bordo. Zero 02, táxi da parte principal e Ninja, seguindo a aeronave da TAM, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018. E a partilha como número 2, ponto de espera 18954. Obrigado, senhorita, boa noite. Nada, bom voo. Solo está 9847, 49 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa Campinas para o táxi. Então, 90, corrigindo, 9847, autorizado táxi, parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 08. Autorizado táxi e a parte Índia, ponto de espera da 102-109-1895, com o meio de 2-9847. Patamecos Zulu November, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá, ajuste no 018. O 096, Torre Salvador, 118, decimal 95. 18, 95, a torre, voo 096. Está decolagem. Está 9847, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Alinha decola, pista 10, 9847. Patango Eco, Zulu November, autorizado o ingresso, reporte aliado e pronto, no cabeceiro 17. 1096, escuta, boa noite. É, boa noite, esse aqui está no final, baixar travado, pista 10. Gente, no 096, continua a aproximação, agora é pista livre, ajuste no 08. Aguarda autorização, gol 096. Aliança, boa tarde, 096. Cruzeiro 096, mantém a cabeceira aguardando. Guardará, não. Bona 096, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. Desde pouso, pista 10, gol 096. 9847, decolados 12, controle 120, decima 8, no voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite. 9847, cruza 1310. 9847, contato radar na decolagem, saída Arbor. Autorizado de Telefa, subindo para 360, após 2010. 2010, Telefa, 360. Vai com o Zulu Novembro, atenta a esquerda de turbulência do Boeing. Autorizado o decolar, pistão no 7, vento 160 graus, 149. Azul 9002, quando pronto, autorizado o alinhar e manter no 0. Autorizado alinhar e manter azul 9002, boa noite. Bona 096, solos 13, direita 12019. Na próxima direita, 219, boa. Capatango Eco, Zulu November, decoladas 14, corredor Axé, controle 120, décima 8, Mongo. 208, Mongo. O Azul November da falada na sua escuta. Tango Eco Zulu November, contato radar, comando transmissão corredor Axé, livre sanção ao nível 105. Corredor Axé, acendendo 105, na verdade. 10, vento 160 graus, 129. Decolagem autorizada, pistão 10, formato 002. Oi. Autorizado, Rio. Correto, 6310, chama pronto. Toma, boa noite, gol no 096, livre 2, estamos na Alfa. Gol no 096, boa noite, Alfa Juliette, 508. Alfa Juliette, posição 08, gol no 096. Azul 9002, decolados 16, controle no 20, décima 8, meu voo. 208, obrigado, senhorita, boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, Azul 9002. 9002, contato radar, saída Momo, submantenho 3100, sim. Não copiou o final da mensagem, poderia repetir? 9002, contato radar, saída Momo, autorizado direto Momo após 2000 pés, subindo sem restrições para o nível 310. Aceito, então, sem restrições, atualizado nível 310, 2000 pés, Momo direto, azul 9002. Recife 1287, Recife 1288. Recife 1288, obrigado. Confirma para o ideal para o destino, é com o Zulu 90? 254. Autorizado direto do destino, aproveitando o Eco Zulu 90. 270, obrigado. Seu nome 002, centro de Recife, 126, decimal 85. 2085, centro Recife, azul 9002. Obrigado, senhorita, boa noite. Plano 705, sem inscrições, desce para 2.000 países, destino 01. Prezado Elias, Sexy-Rei, pistão 0, reporta quando estabilizada. 2.000 pés, prezado Elias, Sexy-Rei, da 1.0, está maritimizado, confirma hoje? Plano 018, 1018. Plano 705. Amazonas, tá? 3858.